Aí, dá licença pra colar, mostra satisfação. Ribeirão Preto, interior de São Paulo, Brasil. Aqui é a Zona Norte, não troco por nada. Desde 82 eu moro aqui. Simeone é o Simeone, né? A história, a raiz. Motivo que une a razão e a luta diária. Pode crer? Aí, Coab, sempre pelo certo, que a verdade nos guia. Saudade. Por falar em saudade, ei, Cris. Aquilo que um dia sonhamos juntos, aos poucos tá se tornando realidade, ó. Fica firmão. Aí, Leandrinho, tô ligado que os parceiros continuam, hein? Paz, Adão, que a luz esteja contigo. Então, Herbin, ele é de Brasília, Grupo Proceder, o não espera vocês, certo? E a verdade nos guia. Tá vendo só, truta? A caminhada é longa, mas tem uns loucos que sempre se trombam, ó. Não é não? Paulão, Pedro Paulo, Dona Neide, e aí Tom, Ailton, Jean, só. Então, organização, tá acontecendo. Agradeço a vocês que acreditaram que era possível. CXA, TCD, WRW, Relato da Periferia, CDI, do Gueto, Conspiração Positiva, RDP, Salve Perdone, MZNA, só os verdadeiros. Aí, oposição, sem maldade. Não esquenta, mas vê se respeita. Faça sua parte, que a nossa tá feita. O objetivo é um só, doido. E a verdade nos guia. Eu só preciso agora dizer pro mano que tudo aquilo que nós acreditávamos ontem é a base de hoje e o sonho do amanhã. Quero ser porta-voz ao dizer que vamos compartilhar contigo os momentos felizes e tristes, as lágrimas e os sorrisos. Enfim. Aí, Bi, show continua, irmãozão. E nós tá no mesmo sofrimento. Nosso coração tá de aprendiz no jogo. Mas a verdade nos guia. Vai brilhar na escuridão.